Olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje é dia 12 de maio de 2017. Que feira que é? Sexta-feira, sexta-cheira. Caras, por que que eu estou sumido e não gravo podcast já há um tempo? Por quê? Porque eu tava numa daquelas fases de merda, que o cara só pensa em se matar o dia inteiro, 24 horas por dia. Ah, eu fiz a cagada de semana passada, que eu falei que eu ia gravar um podcast semana passada, né, fora da cidade. Só que não deu. E, cara, eu fiz cagadas, bebi pra caralho, que eu não deveria ter feito. É porque eu não sei se eu já expliquei nesse podcast, mas eu não posso beber. Eu descobri, depois de muitos anos bebendo, que uma das grandes causas de toda a minha... toda a minha depressão e toda a minha inércia vinha do fato de eu beber. Não que eu bebesse muito, em grandes quantidades. Quer dizer, eu já teve casos que eu bebi em grandes quantidades, mas não era o caso, a regra. E muito menos frequência. Não era de beber todos os dias. E quando eu bebia era fim de semana. E no fim de semana, quando eu bebia pouco. Até porque eu não tenho uma constituição muito alta. Então, eu fico bêbado relativamente rápido. Não fico chapado, né, com qualquer coisa. Mas não sou um cara que bebe pra caralho em quantidades exorbitantes e continua tranquilo. Eu começo a passar mal. E o que acontece é que quando... Olha, cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Logo de cara, aproveitar que tem só 2 minutos... Esse podcast vai ser chato, tá? Eu vou falar só de tristeza, de chatice, coisa chata, coisa ruim. Porque é isso que eu vivi na última semana. Esse é o motivo de eu não ter gravado podcast, tá? Ok, então vão embora agora, vocês. Some daqui e deixa só os 5 caras que gostam disso aqui de verdade, tá? Obrigado, até a próxima. Até semana que vem. E pra você, não vai embora ainda. Eu só queria dar um recado pra você, que é o ouvinte... Que não é o ouvinte mesmo, que é só um cara que clicou e tá ouvindo isso aqui. Eu vou voltar a fazer vídeo, tá? Eu sei que eu fiz só um vídeo, então não é nem voltar. Eu vou só continuar a fazer. Porque eu fiz um e agora eu vou passar a fazer outros, ok? Então você que é o cara que eu quero que vá embora agora, pode ir. Adeus. Continuando. O que acontece quando eu bebo, cara? Que eu demorei anos pra perceber. Eu comecei a beber com 14, 15 anos. Então tem quase 10 anos. E eu demorei muitos anos pra perceber. Vamos supor que... Supor não, vamos usar um exemplo real que aconteceu semana passada. Eu saí daqui na sexta-feira, à noite. Porque eu ia tocar lá no sábado... À noitinha também, no início da noite. Mas como eu consegui uma carona... Desculpa por isso, deu um tapa aqui sem querer no microfone. E agora eu vou tomar um gole d'água e depois eu vou fazer um negócio que vocês vão saber o que é. Já, só um minuto. Muito bem. Enquanto eu vou fazendo, eu vou falando com vocês. Eu consegui uma carona e aí eu não precisei gastar dinheiro com passagem de ônibus. Afinal, é outra cidade, a passagem... Apesar de não ser cara, olha, vai ficar espirro nesse podcast, vai ficar arroto, vai ficar isso aqui, puxada de nariz. Não tô a fim de editar nada, cara, isso é coisa normal, tá? Acostumem-se com essas merdas. Geralmente eu tiro alguns, deixo poucos, sabe? Só pra não ficar o cara, só pra vocês não perceberem, porra, o cara espirra toda hora. É, eu tenho alergia pra caralho. Então assim, pra eu economizar dinheiro na passagem, até porque o que eu ganho lá tocando não é muita coisa, então já são, sei lá, 30 reais que eu deixei de gastar, que eu peguei carona. E se eu fosse de ônibus, eu iria no sábado só. Só logo na hora de tocar já, entendeu? E aí? Ai, caralho, vamos? Vamos? Olha esse barulho, que delícia. Que maravilha, caras. Olha, vou falar um negócio aqui pra vocês. Cigarro é muito. Acho que eu não podia estar falando isso, né? Eu nem ia falar. Será? É proibido fazer apologia a cigarro? Deve ser, né? Acho que é proibido fazer propaganda na TV. Mas isso aqui não é uma propaganda. Ninguém tá me pagando pra fazer isso. Mas beleza, então o que acontece? O que é o caso? Deixa eu só dar mais um grande de um trago aqui. Ah, Thiago, você voltou a fumar? Cara, cuida da sua vida, não enche o saco. Não voltei, tá? Eu não voltei. Não voltei. Por exemplo, imagina quem jogava jogo aí. Quem jogava Tibia, por exemplo. Quem jogava qualquer RPG. Jogava 24 horas por dia, dormia, sonhava com isso, vivia pra aquilo. Aí você para, e aí você fica meses, e aí você vai, abre o jogo, digita a sua conta, entra no personagem, dá uma caminhada pelo jogo, vê como é que estão as coisas, fala com os caras, seu amigo lá, ah, parei, não sei o que, ah, falou aí, tchau. Entendeu? Você entrou no jogo. Você entrou no jogo. Tecnicamente, você jogou por alguns minutos. Você entrou no jogo, você digitou sua senha, você abriu o jogo, tá lá. Mas você não jogou. Você não jogou. Sabe o que é jogar? Fazer uma quest de 10 horas. Entendeu? Então eu não voltei a fumar, cara. Eu tô com um cigarro aceso entre o meu dedo indicador e o dedo médio da mão esquerda, porque na direita eu tô segurando o microfone, porque eu não tenho pedestal, cara. Eu sou um merda. Não tenho dinheiro pra comprar um pedestal. Falando nisso, acho que eu vou abrir o meu Padrim em breve, hein. Quem quiser doar, doa e fica à vontade. Pode doar, pode doar R$1, pode doar R$50 também. Você que é um cara aí, cara, que não tem preocupações com dinheiro, você pode doar até R$200 mil. Por que eu tô falando isso, né? Cara retardado. Mas onde eu tava? Bem-vindos ao Cagando e Dando Podcast. Edição 54? 55? 54? 55? Eu nem sei, cara. Essa merda aqui não, nem faz sentido mais eu estar fazendo isso aqui. Por isso que eu tô falando, cara. Para de ouvir. Eu só falo isso aqui porque eu não vou com a cara de psicólogo, entendeu? Eu não engulo psicólogo. Eu acho que isso é balela. Eu conheço gente que faz psicólogo e eu pergunto pra pessoa como é que é lá, não sei o que. E olha que geralmente essas pessoas que eu conheço que fazem psicólogo não têm a mesma tristeza que eu tenho e que alguns de vocês têm. É aquela tristeza assim, eu não tenho amigo, meus pais se separaram, eu sou muito carente, eu me sinto sozinho. É aquela tristeza que é causada por um fator que tá dentro da bolha. Dentro da sociedade, entendeu? Aconteceu um trauma, o cara não sei o que, perdeu o pai, alguma coisa assim. Alguma coisa dentro da sociedade, dentro da vida. Dentro da ilusão, dentro da Matrix, entendeu? Eu não gosto de usar esses termos, né? Bolha social, Matrix. Mas eu sempre uso porque não tem como. O meu repertório de palavras que tá na minha cabeça, acessível pra eu poder usar a qualquer hora, é um repertório curtíssimo de palavras, então eu vou usar esses clichês, mesmo sem querer usar, entendeu? Então quando eu usar, vocês imaginem que é uma palavra muito bem explicada, muito um termo bem rebuscado e difícil, mas eu vou falar só os clichês. E eu considero que a minha tristeza, não é tristeza também, cara, é outra palavra que eu quero usar, não é tristeza de, ai, como eu estou triste, é um estado de contemplação, que você fica olhando para as coisas, para o céu e não entende nada, entendeu? Esse tipo de tristeza. E esse tipo mais normal, entre aspas, de tristeza, que é uma coisa do mundo, que eu perdi o pai, que eu não sei o quê, nem isso os psicólogos conseguem entender. E conseguem botar sabe? Pode ser que sejam psicólogos ruins, entendeu? Fatos isolados, mas até hoje eu não fiquei sabendo de nenhum que pudesse dar uma resposta, até porque não tem resposta. Então a pessoa chega lá, eu sou carente, eu tenho crise de ansiedade, não sei porquê, não consigo fazer amigo, eu tenho fobia social, essas coisas assim. E o que, que o psicólogo fala pro cara? Você tem comida na mesa, você é saudável, você não tem problema de saúde, você tem quatro né, membros saudáveis, você consegue andar, você consegue não sei o quê, você... Sabe, tem gente pior do que você, tem gente que não tem o que comer, esse tipo de coisa que se fala com criança. Sabe, criança que não quer comer a comida e o pai fala, porra, tem menina aqui na rua mesmo que passa fome. Se você não comer, eu vou te botar lá. Entendeu? Esse tipo de jogo mental que você engana a criança, que aí ela fala, ó, é verdade, tem um cara na rua. Mas aí quando você cresce um pouco, já vai acabar essas pausas sem aviso, tá? Porque o cigarro já tá no final. Ai, que maravilha. Fumar é bom demais, bicho. Fumar é bom demais, caras. Mas eu vou falar um negócio que o Emílio Surita falou. O grande Emílio. O grande mestre. Quem não fuma, você tá me ouvindo. Se você não fuma, não começa. Se você fuma, não para. Entendeu? Porque é bom demais, cara. Quem já sabe o tanto que é bom, não para, continua essa merda. Quem não começou, não começa. Porque é um negócio que você ainda não precisa, porque você não começou, e quando você começar, você vai precisar, porque é bom pra caralho. Sabe aquela coisa Steve Jobs? De criar uma necessidade onde não existia? Ninguém precisava de um iPhone na década de 70, né? Ninguém sabia que precisava, mas quando criou e falou, olha aqui, ó, você pode ter tudo aqui, ó, todos os seus CDs, todos os seus discos, a sua coleção de discos, de livros, todos os seus amigos, todos os seus contatos, todos os telefones anotados na sua lista telefônica que você anotou com caneta e papel. Peraí. A última tragada tem que ser especial. Ah, que maravilha. Vamos à realidade agora. E aí o cara criou uma necessidade, entendeu? Então a pessoa agora que sabe que existe iPhone, ela vai, a próxima vez que ela for anotar um telefone no caderninho dela, ela vai falar, puta, eu tô um merda aqui, eu tô um bosta. E aí criou-se a necessidade. O cara que inventou o cigarro, eu não sei de onde veio. Eles falam que, eu já ouvi dizer, né, com a minha infinita ignorância, que foram os índios, que os portugueses chegaram aqui, eles não sabiam o que era fumar. Eu não sei se é verdade isso. E aí os índios fumavam os negócios. Fumavam tabaco. Era tabaco? Não faço a menor ideia. Eu sei que é um negócio que tem no cigarro. Acho que é tabaco. Só que eles fumavam tabaco puro. E o tabaco puro dá uma puta onda, bicho. Eu nunca fumei, não tenho acesso a esses negócios. Não sei nem se alguém fuma tabaco hoje em dia puro. Mas eu acho que eles fumavam um negócio aí que dava uma onda foda. E aí começou o hábito de fumar. E aí criou-se essa necessidade nas pessoas. A pessoa sabe que pode, que tem um palitinho que você põe na boca e bota fogo e você puxa e vai pro seu pulmão e te relaxa pra caralho. E quando você precisa se agitar, ele te agita também. Ele entendeu? É um negócio versátil. Então é isso, eu não sei como eu cheguei nesse assunto, mas é isso, quem não fuma não começa, é a dica que eu dou, e olha que eu não tenho compromisso social nenhum, responsabilidade de, não fumem, porque faz mal, não, eu tô cagando e andando pra isso, e é por isso que vocês devem escutar o meu conselho, porque não é demagogia de não fumem, cigarro causa câncer, não é essas merda. Não fume porque você vai criar uma necessidade em você que não existe e depois vai ser foda de tirar essa necessidade, tá? Então não comece. Mas quem já começou sabe o que eu tô falando. É bom pra caralho, bicho. Tá, vamos lá. Aí, o psicólogo fala isso com a pessoa. Eu nem sei mais o que eu tô falando. Tô completamente maluco. Sabe, e essas pessoas que têm essa tristeza mais normal, mundana, digamos assim... Até essas pessoas acham imbecil o psicólogo, o que o cara fala. Quer dizer, eu tenho fobia social, não consigo, vamos supor, eu tenho fobia social, não consigo conversar com as pessoas, não consigo olhar direito para as pessoas, lugar com muita gente, eu fico fudido da cabeça, eu quero vontade de chorar, de correr, ou então eu sou muito carente, eu não consigo me relacionar com as pessoas afetivamente, eu me entrego demais, ou sei lá, cara, qualquer problema assim, por causa de algum trauma de infância, ou sei lá, ou qualquer coisa. Como que isso vai ser curado dentro da minha cabeça, sendo que não é uma coisa que eu escolho, E o psicólogo chega e me impõe um negócio que é uma escolha. Tipo, como se desse para eu escolher não ser mais triste, não ser afetado mais pelas coisas que me afetam, porque tem um cara que é mendigo. Eu consigo ficar mais triste sabendo que eu sou um merda, eu sinto essa tristeza. Mesmo sem precisar, eu vou me sentir pior ainda. O cara que falar, ah, não, então vou deixar de ser triste porque tem um cara que é mais fodido que eu. Então a sua não tristeza depende da tristeza maior de outra pessoa? Então. Ó, o microfone. Começou. Olha a merda, cara. Ai, ai. Tá bom, é. Entenderam? Entenderam o raciocínio? O microfone cortou meu raciocínio. Eu acho que o meu microfone teve vontade própria. Quando eu tô falando muita merda, ele sabe que se ele travar, eu vou parar de prestar atenção no que eu tô falando e eu vou esquecer o que eu tava falando. E aí eu vou partir para outro assunto. Será que meu microfone é parte do podcast? Ele. Ai, ai, ai. Então, realmente o psicólogo ele espera que eu fique menos triste. Porque tem outro cara que tá teoricamente sofrendo mais que eu, isso não é alívio para mim. Isso é mais tristeza para mim. Então, assim, eu que não tenho esse tipo de tristeza, esses traumas, né? A minha tristeza vem de fora, não vem do que eu vivo. Vem do que eu observo. No universo, no mundo, meu jeito de olhar, o jeito que o meu cérebro tem, independente da minha vontade, a maneira como eu enxergo o mundo, enxergo a existência e tal, é que me faz ficar nesse estado. E é por isso que eu não vou em psicólogo, é por isso que eu falo aqui com meu microfone, gravo e jogo na internet, porque. O meu inconsciente não sabe que eu tô falando com o microfone, que eu tô falando sozinho. O fato de eu organizar os meus pensamentos em palavras, pro meu cérebro, já é a mesma coisa de eu estar falando com outra pessoa. E em tese eu tô falando, né? Na prática eu tô falando com outras pessoas. Só não é simultâneo, não é ao vivo, né? Vocês não estão ouvindo o que eu tô falando agora. O que vocês estão ouvindo agora eu já gravei, já tem um tempo. Então, no momento que vocês estão escutando isso, eu já estou fazendo outras coisas. Mas o meu cérebro compreende como se eu estivesse falando, só pelo fato de eu estar organizando esses pensamentos em palavras. Então, já é uma forma de psicologia, de terapia que eu estou fazendo aqui. Já houve um tempo onde esse podcast foi algo que eu estava tentando. Fazer entretenimento, sabe, ser um comunicador, melhorar as minhas capacidades, né, jornalísticas, comunicativas, mas não é mais. Agora já foi e já não foi, já foi, já não foi, e tem várias fases. Então eu tô numa fase que esse podcast não é para ser legal, não é, eu não tô pensando, pô, será que esse assunto já durou muitos minutos, já será que eu passo pro próximo? E os caras que gostam de verdade desse podcast, que é uma meia dúzia de cara, não se importam quando é assim, entendeu? Então se você tá pensando em reclamar dessa edição porque tá muito. Não tá rendendo, não tá. Os assuntos não estão fluindo, é porque você não é um ouvinte desse podcast. Você não deveria estar aqui. E o que eu ia falar? Ah, é o primeiro assunto. E aí eu cheguei na cidade. 20 minutos para falar do primeiro assunto. Eu não comecei ainda. Então eu cheguei lá na sexta pelo motivo de eu ter arrumado carona. Então eu cheguei 24 horas antes do negócio que eu fui lá para fazer, que é tocar. Eu cheguei lá sexta à noite e eu ia tocar só sábado à noite. Então eu tinha que ficar o dia inteiro sem fazer nada. Agora, eu descobri que é o seguinte, quando eu bebo. No outro dia, se eu beber muito, obviamente eu vou ter ressaca física, né? O meu corpo vai ficar num estado que ele não entendeu bem o que eu fiz. Ele não aceitou o que eu fiz no dia anterior. Ele tem formas de me mostrar que o que eu fiz no dia anterior não é algo que ele suporta. Então ele me dá vários sinais. Eu acordo no outro dia desidratado e, por consequência da desidratação, com dor de cabeça. Porque dor de cabeça é um dos sintomas de que você está desidratado. Falta de apetite. Eu tenho um estômago meio ruim, então eu não consigo comer direito no outro dia. Às vezes dá diarreia, esse tipo de coisa assim. Agora, fora essa ressaca física que dá no corpo, biológica, química, que passa em um dia, né? Por exemplo, se eu bebi na sexta, eu fico mal no sábado e no domingo eu já tô normal, fisicamente. Agora, além dessa ressaca, eu descobri que eu tenho outro tipo de ressaca que é inexplicável, que eu acho que é aquela coisa que os alcoólatras devem ter. Eu não sei se eu sou um pré-alcoólatra, se eu sou uma pessoa com tendência de virar um alcoólatra ou um dependente químico de qualquer outra droga. E eu não sei se alguns de vocês têm isso também. Mas eu fico mal, psicologicamente. Eu fico uma semana exata. São praticamente 7 dias. Ou 5 dias, 6 dias, às vezes mais de 7, 8. Geralmente fica entre 6 e 7 dias. Depois que eu bebo. Eu fico num estado completamente devastado, cara. Completamente sonolento. Não importa a quantidade de horas que eu durma. Eu posso não dormir, que eu fico mal. Eu posso dormir 4 horas por noite, que eu fico mal. Eu posso dormir 6 horas, posso dormir 8 horas. Posso dormir 10, 12 horas, não importa a quantidade de horas que eu dormi. Então, o sono não é um fator, sabe? A gente pode tirar essa variável da equação. O sono não é um fator que me deixa mal depois que eu bebo. Né? Não é tipo assim, ah, é porque você tá dormindo demais. Quando você bebe, você dorme demais, e aí você fica com essa sensação, fica um corpo pesado, a mente pesada. Não, porque às vezes eu durmo 4 horas, 6 horas. Ou 8 horas, que é o 8 horas dizem que é o ideal, né? E eu continuo com sono o dia inteiro. Não sono, tipo, ah, meus olhos estão pesados, não, é um sono, bicho, mental, sei lá o que que é um sono da alma. Vontade de não fazer nada, tristeza, se você se acha um merda, esse tipo de coisa. E junto com isso vem a vontade de beber mais, junto com essa sensação. Então, para mim, que enquanto quando eu estava na minha no início da minha adolescência, da minha juventude, meus 16, 17 anos, eu bebia todo fim de semana. Então aí você imagina, bebia sexta, bebia sábado e às vezes domingo. Então eu ficava a semana toda nesse estado, nessa ressaca psicológica que dá esse resto de ressaca, não sei explicar, a semana inteira. E no dia que ela deveria passar, que era na próxima sexta, eu já bebia de novo. Então eu ficava nesse estado permanentemente. E eu achava que eu era assim. E depois que eu dei um tempo, que eu comecei a perceber, né, os. Como é que fala a palavra? Alguns. Caralho, alguns padrões. Achei a palavra. Eu comecei a perceber alguns padrões. Pô, a semana. O final de semana que eu não bebi, eu me senti bem melhor na semana seguinte, mas eu não conseguia perceber, entendeu? Eu me sentia melhor, mas eu não conseguia relacionar o fato de eu não ter bebido. Eu não conseguia perceber, ah, isso é porque eu não bebi esse fim de semana. Eu não conseguia. Eu só achava que era uma daquelas fases que a gente, que o cara fica feliz sem motivo, entendeu? Que o cara se sente disposto e não sabe por quê. Não sabe qual que é a causa. E depois de muitos anos eu comecei a fazer até testes, inclusive, e relacionar uma coisa com a outra. E eu cheguei à conclusão de que é verdade. Quando eu não bebo, se eu ficar mais de 6, 7 dias sem beber, eu começo a me sentir bem, eu começo a me sentir disposto, eu começo a me sentir criativo, a me sentir bonito, a me sentir engraçado, a me sentir, né, com vontade de interagir com as pessoas. Não é muito também, não, mas é mais do que o normal. Não é que eu viro um super cara feliz, mas eu viro uma pessoa normal, entendeu? E depois que eu descobri isso, beber pra mim ficou um negócio muito mais pesado, porque no momento em que eu estou bebendo, eu já sei que eu vou ficar uma semana mal. Então tem que ser uma escolha muito sabe, é muito racional. Não é tipo, ah, vou encher a cara, então tem que ser. É um negócio muito mais. É por isso que eu parei de beber. Eu não bebo mais como eu bebia há 2, 3 anos atrás. Nem quando eu bebo na mesma intensidade, entendeu? Hoje em dia. Só que aí, esse fim de semana, o fim de semana passado, que eu cheguei na cidade, eu tava sozinho na casa de do amigo meu, como eu disse no último podcast. E aí eu bebi. Na sexta eu não bebi muito, porque eu sabia que eu tinha que cantar no sábado, né? E quando você bebe, você se desidrata. E outra consequência da desidratação é que as suas cordas vocais ficam desidratadas também. E com isso elas ficam mais fracas e você canta pior, sua resistência vocal abaixa pra cacete. Então na sexta eu não peguei pesado, dei uma bebida, mas já foi suficiente pra eu desencadear essa ressaca psicológica de uma semana. E aí no sábado, que foi o dia que eu toquei, eu já comecei a beber cedo. Com o pessoal lá e tudo mais. É, não tenho o que reclamar do pessoal, apesar de não ter nenhum amigo meu lá. Eu não tenho amigos, né, nessa vida. Porque amigo para mim significa que é um irmão, que é um cara que é como se fosse você, entendeu? Como se fosse você no corpo de outra pessoa. E é isso que eu considero amigo. Eu não sei qual é o seu conceito de amigo que tá me ouvindo, mas provavelmente é muito provável que seja diferente do meu. Então, apesar de eu não ter nenhum grande amigo lá, eu conheço várias pessoas e as pessoas são muito gentis comigo quando eu vou nessa cidade. Por algum motivo, eles me consideram uma pessoa especial, um cara foda, um cara que canta, que sabe, um cara talentoso. Vai entender, né? E aí comecei a beber desde cedo. E fui tocar no início da noite, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Depois que eu terminei de tocar, eu bebi mais ainda, e aí sim, eu sabia que eu já não tinha compromisso mais nenhum, né? Compromisso profissional, não tinha que. Eu não tinha motivos mais para não estar bêbado, como eu tinha antes, que era tocar, cantar direito e tal. E aí eu peguei pesadaço em tudo. No domingo eu tava um merda. Só que no domingo foi final do Campeonato Mineiro. E aí eu falei, pô, não vou embora pra minha cidade no domingo, porque senão o jogo era tipo 4 horas e o ônibus saía 5 da tarde. Então se eu quisesse pegar o ônibus, eu não ia ver o jogo. Eu falei, ah, pau no cu, eu vou na segunda. O cara da casa aqui não chegou ainda. Mesmo se chegar, né? Já fiquei na casa dele com ele lá, ele me recebe tranquilamente. Enfim, aquela ressaca fodida, aquela. Mas é. O fato de eu saber que eu vou ficar de ressaca ameniza a ressaca no outro dia. E o fato de eu já me conhecer, entendeu? Eu já me conhecendo, sabendo exatamente como eu vou ficar. Quando eu fico assim no outro dia, eu falo, ah, já era o esperado, você já sabia que você ia ficar assim. E o fato de eu saber exatamente quando vai passar e como vai ser e tudo, já dá uma amenizada. Eu não me desespero, sabe? Ai, meu Deus, o fim do mundo, sabe? Mas enfim, o que eu quero dizer é que aconteceu algo atípico de eu ter ido na sexta, porque geralmente eu vou no sábado e volto no domingo de manhã, então eu só bebo um dia. Ou nem bebo. Nas últimas vezes que eu tava indo, eu não tava bebendo nada. Nem um gole de bebida. Então aconteceu algo atípico, que foi eu ir na sexta, que eu ia antes da hora, então já foi mais um dia para eu beber. E aconteceu outra coisa atípica, que foi eu ir embora na segunda em vez de no domingo. Então eu adicionei 2 dias a mais de bebedeira. Não foi só sábado, foi sexta, sábado e domingo. E aí depois do jogo, que o Cruzeiro perdeu, eu fiquei mais puto e bebi mais. Quer dizer, então foram 3 dias seguidos bebendo. E eu não lembro, eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. E eu acho que eu nunca fiz isso na vida. De beber 3 dias seguidos. Eu posso ter ido, até saído de casa 3 dias seguidos, sexta, sábado, domingo, ido em festa ou etc. Mas eu sempre bebia um dia só, porque já era o suficiente para me fuder. E aí nos outros dias eu até saía de casa, mas ficava bebendo água, bebia suco, sei lá, refrigerante. Então foi um negócio novo, foi como se fosse uma experiência. Uma experiência de laboratório comigo mesmo. Eu fui o rato de laboratório. E eu tive a sorte de ter o clique na cabeça de falar, pô, já que você bebeu 3 dias seguidos e você nunca tinha feito isso antes, vamos, você vai ficar fudido, você sabe disso e tal, mas pelo menos vamos ver o que que causa, entendeu? Se é diferente de só encher a cara um dia, sabe? Essa ressaca de uma semana psicológica, que eu fico triste, depressivo e tal. Vamos ver se essa ressaca bebendo 3 dias seguidos é igual a beber um dia só. E aí eu voltei na segunda-feira de manhãzinha, assim, 8 horas da manhã. É uma viagem tranquila de 1 hora. Cheguei aqui umas 9 e pouco, ainda era de manhã. E aí começou tudo, bicho. Eu tava na cabeça que eu ia chegar aqui e gravar um podcast, porque era pra ter gravado fim de semana passado. Então eu falei, pô, já que eu não gravei sexta, sábado e domingo, pelo menos segunda eu chego lá e gravo direto e já posto. Mas quando eu cheguei aqui, desfiz as malas, né, tomei um banho, me situei de novo na minha cidade, na minha casa e tal, saí daquele estado mental de viagem, né, estou viajando. Quando eu cheguei em casa mesmo e caiu a ficha, cheguei em casa e tudo mais, e deitei na cama, acabou. Acabou qualquer chance de fazer qualquer coisa. Entrei num negócio, talvez o mais profundo que eu já entrei na minha vida. E aí na segunda já foi uma merda. Não fui na academia, não fiz dieta, não me alimentei direito. Na terça piorou, não fui na academia também. E na terça, na segunda eu ainda tava de ressaca, na ressaca clássica, né? Ressaca física, que o seu organismo tá meio baqueado por causa do álcool. Mas na terça minha ressaca física já tinha passado e eu piorei, por incrível que pareça, o meu estado mental. No quesito assim de vontade de chorar, na segunda não tinha me dado vontade de chorar ainda. Talvez porque a ficha não tinha caído completamente, a ressaca psicológica. Não existe essa coisa, tá? Ressaca psicológica. Não, eu não sei se existe o termo, né? O termo clínico que fala isso, mas eu tô só falando esse termo, inventando aqui, só pra vocês entenderem, diferenciarem uma ressaca da outra. Então na terça bateu com tudo, fiquei com aquele nó na garganta, sabe? Aquela. Na iminência de chorar, entendeu? Se você quiser chorar, você chora a qualquer hora. Você consegue segurar, se você quiser. Dói aqui, né, a região aqui do final ali da garganta, já chegando perto do peito. Aquele final, assim, da garganta. Aquela dor. E aí eu fiquei, cara, na cama o dia inteiro, sem comer direito, comendo umas 2 vezes por dia, 3 vezes no máximo. Sem vontade, segurando xixi, cara, sentado, deitado na cama e com vontade de ir no banheiro, e eu não tinha condições de levantar pra ir no banheiro, então eu só levantava quando eu já tinha esperado horas e horas com vontade, só quando eu já tava sentindo que eu ia mijar nas calças mesmo, aí levantava e ia, mas com muito custo, meio que me arrastando, assim. E quando eu tinha que fazer essas coisas, depois de muito relutar comigo mesmo, eu não conseguia segurar o choro. Eu conseguia segurar quando eu tava deitado na cama, parado, de olho fechado, ou olhando pro teto, ou olhando pra TV, ou fazendo qualquer coisa. Eu conseguia segurar, mas quando eu tinha que fazer uma coisa, uma ação física, levantar, ir em algum lugar, aí eu não conseguia segurar. Aí eu nem fazia o movimento do choro, sabe? O som com a boca do choro, ou a cara de choro. Eu ficava com o meu rosto normal, não fazia som nenhum com a boca. É aquele som de choro, da pessoa chorando. Simplesmente as lágrimas desciam no meu rosto e aquela dor do nó na garganta ficava mais intensa. Eu não conseguia controlar. E tomava vários banhos por dia, porque tinha hora que batia uma vontade tão grande de chorar que eu via que o choro ia ser expressivo, que eu ia fazer barulho, que eu ia soluçar, que eu ia fazer cara de choro. E com gente em casa, eu não vou fazer isso na frente das pessoas. Então eu ia no banheiro e fazia isso no banheiro, ligava o chuveiro. Às vezes eu entrava pra tomar um banho mesmo e às vezes eu nem entrava. Eu só ligava o chuveiro pra dar barulho. no quente, porque o quente dá aquele barulho, né, do chuveiro, aquele negócio. Sentava no vaso e chorava. Até passar, ficava uns 10, 20 minutos chorando. Na quinta-feira a mesma coisa. Nenhum sinal de melhora. E eu falei, cara, aí que tá a diferença. É, porque quando eu bebo, quando eu encho a cara um dia só, eu tenho essa mesma semana de merda. Só que com o passar dos dias, ela vai diminuindo, né? Então, se eu bebi no sábado, o domingo é uma merda, a segunda é uma merda também, a terça é uma merda um pouco pior, a quarta é uma merda menos pior ainda, a quinta já é, né, de certa forma tranquila, e na sexta ou no sábado já tô normal. Esse dia que eu bebi 3 dias seguidos, essa vez agora, foi piorando com o passar dos dias. Na segunda não foi nem tão triste assim, na terça foi uma merda. Na quarta foi pior, na quinta foi pior. Na sexta eu tava. Assim, é lógico que eu sempre penso em suicídio todos os dias. Mas de uma forma positiva, benigna, que eu sei que o suicídio é um alicerce, sabe? É uma coisa que eu tenho pra mim que. É como se eu tivesse numa guerra. E tiro pra todo lado, e qualquer um daqueles tiros pudesse pegar em mim a qualquer momento. E o meu medo seja que um desses tiros pegue em mim e eu não morra, e eu fique baleado, sentindo dor. Sabe, é o medo de sentir dor. No fundo, não é a dor que é o que fode a sua cabeça, é o medo dela chegar, entendeu? Então, se você tá na guerra, e você tem... Como os nazistas tinham sempre um frasco de veneno no bolso. E quando eles iam pra guerra, eles já deixavam até na boca. Era um frasco fechado de vidro, né? Então, por exemplo, se ele fosse capturado, ou se ele fosse pego, ou se ele levasse um tiro que era mortal, mas que ele fosse ficar agonizando ainda, sentindo dor por vários minutos, várias horas, ou vários dias, né? Porque se capturassem um cara, podiam torturar o cara e tal, fazer o diabo com ele. Ele tinha aquela saída, que era só morder, já estava dentro da boca dele, um negocinho de vidro, então ele mordia, quebrava aquele vidro e o veneno escorria para dentro. E aí era um veneno mais letal de todos, que te matava com 3 segundos, você já ficava inconsciente, entendeu? Então suicídio para mim é mais ou menos como se fosse um veneno, um frasco de veneno que eu levo para a guerra. Né? Então para quem não entendeu a analogia, quem é burro pra caralho, a maioria de vocês... É burra, sinto falar isso. A analogia é a seguinte, a guerra é a minha vida. É como se fosse a minha vida. Nessa analogia, entendeu? Não tô dizendo que minha vida é uma guerra, tá? Só nessa analogia que eu fiz. A guerra simboliza a minha vida. Os tiros simbolizam a dor que eu tenho medo de sentir. E o suicídio simboliza o veneno. Então... Eu não preciso ter medo das balas da guerra que vão me causar dor, porque eu sei que eu tenho veneno na boca. Então, se alguma delas me causar uma dor que eu não consiga aguentar, eu tenho o veneno dentro da minha boca. Eu tenho a saída na minha boca. Então, suicídio não é uma meta pra mim. Normalmente, não é uma meta. Ah, preciso sair, preciso morrer, eu tenho que morrer. Não é assim que eu enxergo o suicídio. É como se algum dia eu caísse e precisasse de uma mão pra me levantar e sair daquela situação que eu estou deitado, fudido. Eu sempre tenho essa mão erguida pra eu segurar nela. Uma mão amiga. É assim que eu enxergo o suicídio. Ontem, na quinta-feira, foi o pior de todos os dias. Eu realmente não encarei o suicídio dessa forma que eu acabei de falar com vocês. Eu encarei de uma forma desesperada. Uma das primeiras vezes da vida que aconteceu isso, né? Tinha acontecido isso quando eu não sabia lidar com essas coisas, quando eu tinha 14 anos, 15, 13 anos, e comecei a ter esses pensamentos, eu não... Algumas vezes eu já fiquei com esse pensamento suicida, tipo assim, ah, eu preciso me suicidar, como se fosse uma meta, sabe? Mas logo eu já superei e já dei outra função pro pensamento suicida. Mas ontem... Isso veio de novo, depois de muitos anos eu tive essa experiência horrível de novo de realmente ficar o dia inteiro pensando em pegar um cinto e pendurar e tal. E é isso, cara. Hoje, que é sexta-feira, que foi o dia que eu comecei a beber na semana passada, eu já tô sentindo que que eu acordei mais, sabe, que eu acordei mais normal do que ontem, do que os outros dias. Eu não tô 100% normal, tenho plena consciência disso. Mas hoje, por exemplo, pra dar um, né, só pra dizer uma métrica aqui pra vocês conseguirem entender como eu tô, eu já vou conseguir treinar hoje, por exemplo. Já vou conseguir fazer minha dieta normal. Eu tava muito atrasado essa semana com coisa de faculdade que eu precisava fazer, que eu tinha prazo pra entregar, e eu perdi os prazos. Não entreguei, tava cagando e andando essa semana, que eu tava fudido essa semana agora. E por sorte os professores deixaram entregar depois e tudo mais. É porque assim, cara, faculdade particular, o cara não quer te reprovar, entendeu? Ele quer que você continue pagando o negócio, a mensalidade. Não tem aquele rigor de faculdade mesmo, assim, de uma universidade séria. Pode ser que tenha faculdades particulares que tenha esse rigor, mas a minha não tem. Hoje eu já consegui fazer o que eu tinha que fazer. Por exemplo, de 100% das coisas, eu já consegui fazer 90% das coisas atrasadas. Que já me deu um grande alívio, que era outra coisa que estava me torturando também na minha cabeça. O fato de eu saber que eu tinha que fazer essas coisas e não estar fazendo. Eu fico mais procrastinador ainda quando eu tô nesse estado, né? Nessa semana de ressaca psicológica. Tá, então é isso, cara. Eu acho que acabou a minha explicação do porquê eu não gravei essa semana, tá? Agora vamos contar como é que foi lá. Não foi das melhores vezes que eu... Não foi das melhores vezes que eu toquei lá. Porque logo antes de eu começar a tocar, tipo uma hora antes, choveu. E eu não sei se é assim em cidades grandes, mas em cidade pequena, o pessoal não sai na chuva. Eu não entendo muito bem. Aqui na minha cidade não tem isso. É uma cidade pequena, mas não é tão pequena quanto aquela, né? Então, quando chove, as pessoas trabalham normal. Se chover final de semana, as pessoas saem normal. A rua fica cheia igual. Às vezes fica até mais cheia. Às vezes dá até mais engarrafamento. Mas nessa cidade não, as pessoas parece que se recolhem, assim, não sei direito explicar. Então não deu muita gente. Mas pra mim financeiramente não mudou nada, né, porque o meu cachê lá é fixo. Só que só dizendo, né, pra vocês. Então acabou que quem foi lá foi só o pessoal conhecido mesmo, que eu já sabia que ia. Que deve ter ido umas 20 pessoas, sabe? Eu já cheguei a tocar lá com lotação fodida, assim. Todas as mesas, todas as cadeiras ocupadas e gente em pé também. Na porta lá, ficava na porta do lugar bebendo e tudo mais e me ouvindo e tal. Coisa de 80 pessoas, sei lá. E pra um lugar pequeno, 80, 100 pessoas é uma coisa absurda, muita gente. Imagina uma sala de aula cheia que tem, sei lá, 40 alunos, agora imagina 100 pessoas nesse lugar. Então dessa vez foi pouca gente, só que o pós-show, digamos assim, show é foda, né, foi o mais louco de todos, porque todo mundo saiu junto, eu saí com os 4 caras, que são os mais chegados, e a gente foi em um bar novo que abriu lá há pouco tempo, e é incrível como que se você... Por exemplo, quando eu vou em Belo Horizonte, que é a capital aqui, a quantidade de gente bonita que você vê na rua é impressionante, cara. E pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi as pessoas falarem, em São Paulo é mais ainda. Se você tiver, tipo, na Avenida Paulista, assim, no centro e tal, você vê muita gente bonita. Não só mulher gostosa, mas cara bonito mesmo. Gente bem arrumada e tal. A minha cidade já é meio merda já. E você vai no centro, você vê umas pessoas bonitas, mas você vê muito, muito cara feio, muita gente meio... Sabe, meio deformada. Meio que você não consegue definir qual a raça da pessoa, sabe? Se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, se a pessoa é índia, se a pessoa é japonesa. É meio que uma coisa meio... Não vão dizer que eu sou um supremacista racial aqui, que acredita na pureza das raças, mas é o que eu sinto, é que você olha pra pessoa... E ao mesmo tempo que você tem a impressão que ela é índio, você tem a impressão que ela é negra. Ou que ela é branca também, não dá para você definir a pessoa. E nessa cidade que é mais interior ainda, isso fica mais nítido ainda. Então eu cheguei nesse lugar que era relativamente pro padrão deles, era um lugar chique, entendeu? E aí tava tocando uma música sertaneja ao vivo lá, uns cara, vocês estão ouvindo barulho de serra? É porque do lado da minha casa tem uma loja aqui que é um material de construção que os cara fica, eu não sei o que esses caras fazem, os caras ficam dando paulada em negócio o dia inteiro. E serrando metal o dia inteiro, não sei pra quê. Dá um gole de água aqui, peraí. E aí chegamos nesse lugar, ficamos lá há pouco tempo. E a gente logo foi para outro lugar, que é um lugar que era o mais barra pesada na cidade. E quando os caras estavam falando isso pra mim, eu não tava muito botando fé, né? Os caras, ah, porque lá é lugar de pistoleiro, de matador, de assassino profissional, de bandido, não sei o que e tal. Eu falei, ah, esses merda tão querendo, né? Tão me achando com cara de Mauricinho, de playboy aqui da cidade, tão querendo, né, me meter esse medo, que pau no cu desses caras. Mas não era exagero, o lugar era assim, cara. Primeiro, quando a gente chegou no lugar, a gente parou o carro e desceu do carro. Já tinha duas viaturas de polícia, uma normal, que é aquele carro popular, e uma era aquela caminhonete, que é quando a porra fica séria mesmo. Que até a cor diferente, é mais preta, mais escura, e que os caras têm fuzil e tal. Tinha duas viaturas de polícia paradas em frente, e tinha a parede no lado de fora do lugar, tinha tipo umas 30 pessoas encostadas. E o policial foi didático, ele foi. Ele separou mulher para um lado da parede e homem para o outro lado. E aí a gente falou, pô, então vamos embora, né? Porque, né, se a polícia chegou e tem essa quantidade de gente aqui para fora, vai acabar naturalmente a festa. Isso devia ser meia-noite, tá? Meia-noite e meia e tal. Meio que tava começando a noite ainda. Mas não, a polícia deu a geral lá no pessoal, levou alguns embora. E o negócio continuou. As pessoas que não foram presas voltaram lá pra dentro e o pau comendo. E aqui eu tenho que dizer um negócio. Eu não sou o cara mais agradável para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que eu digo é marginal, é pessoa, né, de criminosa e tal. Eu não sei, cara, se tem um fator racial nesse negócio aí, se eles têm raiva. Se ele já tem uma aversão natural a mim porque eu sou branco, ou se é o meu modo de agir, meu modo de me de, né, o meu modo de ficar em pé, de andar, de me posicionar já é algo ofensivo para eles, ou se é só o jeito de vestir, não sei o que que é, cara, mas eu sei que desde novo, desde muito novo, quando eu tô nesses ambientes que tem gente, né, desse tipo, ou alguém arruma confusão comigo, de fato. Ou ficam só me encarando de uma maneira hostil pra caralho, entendeu? Então, e aí eu já sabia disso quando eu entrei nesse lugar. Então eu já entrei com o pé atrás, assim. Pô, não vou olhar no olho de ninguém, não vou. Sabe, não vou dar motivo, né? Tentar dar o mínimo de motivo possível. Porque apesar de eu meter essa banca aqui que eu bato, que eu brigo, que eu bato nas pessoas. Lá era um lugar que os caras poderiam me dar uma facada, por exemplo. E eu ficar bem fudido. E eu não tava na minha cidade, não conhecia ninguém, então falei, pô, eu vou ficar piano aqui. É. Porque ser homem não é só você ser agressivo e porradeiro o tempo todo. Tem que ser inteligente também em certas horas, né? E aí foi dito e feito, cara. Eu entrei lá e logo eu já percebi que tinha várias pessoas, vários caras, de vários aba reta me encarando. Inclusive foi a maior concentração de abas retas por metro quadrado que eu já vi na minha vida, cara. É um negócio inacreditável. Parece piada, sabe? Parece ironia que eles estão fazendo aquilo de ironia, entendeu? Tipo, eu marcar uma festa e todo mundo de rosa, por exemplo. Vai todo mundo de rosa. Não é uma característica real usar todo mundo usar rosa. É uma coisa combinada, porque a gente sabe que é engraçado. Mas eles não sabem que é engraçado, eles usam achando que eles, sabe, achando que tá legal mesmo. É incrível, né, cara? O Brasil é um negócio. E como apesar de eu já estar bêbado no sábado, eu ainda estava meio de ressaca da sexta, então eu já estava com esse pensamento mais niilista, mais triste, assim. Então eu estava analisando meio de uma forma antropológica aquela situação ali. Olhando aqueles caras que não deviam saber. Sabe, bicho? Não sabiam, não devem saber descrever um texto, não devem saber ler direito. Fiquei imaginando como que deve ser o raciocínio dentro da cabeça desse cara, né? Como que deve ser viver dentro da cabeça dele. E aí fiquei, bicho. A última coisa que eu fiz foi me divertir. Eu fiquei olhando pra esses caras e pensando, cara, é foda. É um mundo à parte. É um universo completamente diferente do meu. Com códigos, né, de conduta completamente diferentes do meu. Até que não tão diferentes, né? Coisa de respeitar o homem, o sujeito homem, porque senão dá merda foda. Mas eu era ali um estranho completo, e o que eu reparei também é que muita mulher ficou me olhando nesse lugar, e o que me deu mais medo ainda, porque quando você tá no meio de bichos, por exemplo, tem um, eu não vou usar macacos como exemplo pra não ser taxado de racista aqui, mas imagine uma alcateia. Que tem lá o lobo alfa, tem os caras, né, os caras que são os fodas, e tem os caras que são os medianos, tem os caras que são os merda. Tem as fêmeas que são as mais defendidas e as mais cobiçadas, que todos os machos querem, mas ela só dá pra um e tal. E o macho que essa fêmea alfa, que é a melhor fêmea de todas, o macho que ela escolhe, ele é muito invejado pelos outros machos. E se eles puderem, eles vão matar esse macho. Eles se sentem diminuídos. Obviamente, não tô dizendo que é errado, é natural. Eu sinto raiva dos caras da Globo, por exemplo, que as mulheres mais gostosas quer dar, o Justin Bieber, por exemplo. É óbvio que eu vou olhar pra esse cara e vou sentir raiva dele, porque, sei lá, falar mulher gostosa aí, eu tô por fora de mulher gostosa atualmente. De nome, porque eu não assisto televisão e tal. Mas imagina uma mulher linda e muito gostosa, e ela sente vontade de dar pra esse cara. Então você vai sentir raiva e inveja desse cara. Só que pro padrão desses caras, eu era o, entendeu? Eu era o Justin Bieber. Apesar de no meu mundo eu ser um bosta, no mundo desses caras, eu acredito que eu era uma ameaça. E eu reparei que as mulheres estavam olhando pra caralho pra mim. E eu falei, cara, isso vai dar uma merda, porque algum cara vai achar que, tipo assim, ah, quem é esse cara de fora que tá chegando aqui e tá, né? Apesar de eu não tá dando em cima de nenhuma, nem chamando atenção por querer, na cabeça do cara não é assim que ia funcionar, né? Na cabeça dele eu tava lá tentando chamar atenção e tal. Vai saber como é que funciona a cabeça desses bichos. E eu fiquei com um puta cagaço, cara, um puta cagaço. E aí a hora que foi crítica, bicho. Quer dizer, tiveram várias horas críticas, mas uma delas, a primeira, foi quando eu saí de perto desses amigos meus. Amigos, assim, né? Desses conhecidos meus lá dessa cidade. E, assim, um deles... E, tipo assim, eu expliquei pros caras a situação. Eu falei, pô, bicho, os caras... Geralmente, quando eu tô nesses ambientes, assim, mais barra pesada, os caras não gostam muito de mim, olham pra minha cara e já, né, faz de tudo pra arrumar alguma confusão e tal. E aí os caras, não, a gente tá com fulano de tal aqui. Um desses caras que eu tava é meio que esses caras, entendeu? E ele é um cara que nesse meio ele é respeitado. Um cara meio bandido mesmo. E como é cidade pequena, todos ali conheciam ele. Então os caras me falaram, se você tá com fulano aqui, você pode ficar tranquilo, né? Não vai acontecer nada e tal. Eu já fiquei mais tranquilizado porque é assim que funciona mesmo. Se todos ali são bandidos, mas tem alguns que são mais respeitados ou mais perigosos, sei lá. Mas aí eu me separei, eu saí de perto deles porque eu fui no banheiro. E aí tinha uma pequena fila no banheiro, tinha uns dois caras. E aí, eram uns dois caras, bicho, completamente esquisito. Não sei explicar, cara, a estrutura facial dos caras é uma coisa esquisita. A estrutura craniana dos caras. E do corpo também é um negócio meio Senhor dos Anéis, assim, sabe, meio... Diferentes tipos de orc. Ai, meu Deus. Uns caras meio pequenos, assim, meio... Sei lá, cara, é um negócio esquisito. Sabe, tem uns orcs que são altos, tem uns orcs que são baixinhos. Tenho certeza que eu vou ser preso por causa desse podcast, cara. Tá, mas eu fiquei na fila, entrei, encostei as costas na parede, como os outros dois primeiros da fila estavam, encostados com as costas na parede. Eu falei, bom, eu vou me fingir de um deles aqui, né? Vou chegar e vou fazer exatamente como eles estão fazendo, encostando as costas na parede, pra os caras achar que eu tô inserido aqui no meio deles, entendeu? Vai que eles entendem as coisas assim, né? Dessa maneira. Tipo, ah, o cara tá fazendo a mesma coisa que eu, então ele deve ser um meu amigo. E aí o cara que tava no banheiro saiu, o primeiro da fila entrou, então ficou só um cara na minha frente. Nisso chega um cara que era um orc de uma espécie diferente, um orc um pouco gordo e um pouco mais robusto, apesar de ser baixo também, mas era um orc mais robusto fisicamente. E com uma feição um pouco mais agressiva. Os outros orcs tinham uma feição um pouco delicada, entendeu? Um pouco mais fina. E esse orc tinha uns traços um pouco mais agressivos, assim, com cara mais de mal. Ele tava... O lugar era meio escuro, mas essa fila, esse corredorzinho assim do banheiro, era um lugar bem iluminado. Então, e eu não sou um cara baixo, eu tenho quase 1,90 de altura. Então ele obviamente sabia que eu tava ali. Esse cara chegou e entrou direto na minha frente. E aí foi uma mensagem bem clara pra mim. Porque ele não entrou em primeiro lugar. Ele não entrou na frente do primeiro da fila pra ser o primeiro. Ele respeitou o primeiro da fila, que era um deles. Que era da mesma espécie dele. Mas a mim ele não respeitou. Então o objetivo dele não era furar a fila e chegar primeiro no banheiro. Porque se fosse, ele entrava na frente do primeiro, certo? Mas ele entrou na frente de mim, que era o segundo lugar da fila. Então, pra mim, eu raciocinei isso bem claro, bem muito rápido, assim, na hora, né? Eu já percebi que o objetivo dele não era simplesmente entrar na fila. Entrar em primeiro lugar, furar a fila. Chegar primeiro no banheiro. Era me mostrar que ele tava me afrontando. E aí eu comecei a ver, tipo, ver um filme, assim. Veio, tipo, Discovery Channel na minha cabeça, tá ligado? Ai, meu Deus, e aí eu pensei, é isso aí, cara, é tudo que eu tava pensando desde que eu tinha chegado naquele lugar, era assim mesmo, a maneira como esses caras se organizam socialmente é assim. E eu vi que ele ficou esperando uma reação minha, sabe, ele não fez isso, tipo assim, ah, entrei e acabou, não, ele ficou entrando, ele entrou com esperança de que eu fizesse alguma coisa pra ele poder chamar os outros orcs, amigos dele, e me bater ou fazer alguma coisa comigo. Mas eu falei, ah, cara, não vou dar motivo nenhum, cara. Eu fingi que eu não vi. É, eu falei, cara, eu não vou... Pra mim não é uma... Eu não vou me sentir humilhado se eu simplesmente abaixar a cabeça e fingir que eu não vi. O meu ego não é tão grande a esse ponto. É lógico que matar o ego completamente ninguém mata, né? Todo mundo tem um pouco de ego de sentir, ah, eu fui ofendido, não fiz nada, fiquei calado e tal. Mas o meu é pequeno o suficiente pra eu entender que não era uma ofensa pra mim, sabe? Então eu fiquei parado e falei, tá bom, é só mais um cara que vai entrar, mijar e o próximo sou eu. Se outro deles quiser entrar na minha frente e isso virar, né, uma coisa assim, e isso virar a ameaça em si, eles virem, ah, ele não saiu, quer dizer, ele não reivindicou o lugar dele na fila. Tô dizendo isso outro cara de fora pensando, né? Ah, ele não reivindicou o lugar dele na fila dessa vez, então eu vou entrar na frente dele também. E aí outro entra, e aí outro vê isso e entra também, e aí outro entra e isso começa a virar... Isso em si mesmo começa a virar a ameaça contra mim. E aí eles começam a me rodear ali, entendeu? E aí eu falei, ah, bom, se isso acontecer, eu saio da fila e vou lá fora. Tá tudo escuro na rua mesmo, era um puta de um morro, cara. Puta de um morro. Altíssimo, cara. O morro era tão alto que... Era até mais frio no lugar. O ar era até rarefeito de tão alto que era o morro. Não, brincadeira. Isso foi só uma tentativa de piada que não deu certo. Ninguém riu. E aí eu falei, tá bom, cara. Se além desse cara que entrou, entrar outro cara na minha frente pra ficar me afrontando, eu saio, vou na rua lá que tá tudo escuro e mijo na árvore e tal. Eu tô tranquilo. E esse cara que entrou na minha frente, ele tirou uma sacola do bolso, bicho. Uma sacolinha plástica bem pequena, assim, do tamanho... sabe, encosta o seu dedão, a ponta do seu dedão na ponta do seu dedo indicador, fazendo um círculo, sabe? Como se você fosse fazer um zero com a mão. Ele tirou um saco desse tamanho, cheio de pó e tinha uma ponta aberta pra cima, e ele botou esse buraco que tava aberto na sacola dentro do nariz e cheirou, deu uma cheirada. Eu falei, puta, o cara deve estar numa doideira de pó do caralho. E quando você cheira, pra quem nunca cheirou, você fica com tendências agressivas. Não é que você fica necessariamente agressivo, você fica mais impulsivo. Então, se você estiver feliz, você vai ficar mais feliz. Se você quiser chegar numa mulher, isso vai te facilitar chegar numa mulher. E se você quiser arrumar briga, você vai ter mais coragem de arrumar briga. Você basicamente vira um super-homem. Então eu falei, puta, agora que eu não vou fazer nada mesmo, porque o cara deve estar fora de si, deve estar maluco pra poder brigar comigo. E nesse momento eu fiquei até mais esperto, porque eu falei, bom, então se ele tá cheirado, ele não precisa nem de uma desculpa pra começar a me bater aqui. Então eu sempre ando com canivete no bolso. Então a partir desse momento que eu vi ele cheirando o negócio, que eu vi que ele tava drogado, eu já fiquei pronto pra tirar o canivete do bolso e começar a esfaquear ele ali, ou só dar porrada nele e tirar o canivete caso os caras fossem me rodear e me bater em grupo. Mas não aconteceu nada disso, não veio nenhum outro orc pra tomar o meu lugar. Aí o primeiro da fila entrou e depois esse cara que entrou na minha frente virou o primeiro da fila. E aí, quando chegou a vez dele, que na verdade era a minha vez, ele se virou pra mim e falou assim, posso ir lá então, patrão? É, e aí que eu vi que foi um sinal claro também. Que ele sabia que ele tinha furado a fila, entendeu? Não foi uma coisa acidental. Porque ele me perguntou. E se ele me perguntou, posso ir lá então, patrão? No fundo ele quis dizer, você tem certeza que você vai arregar e não vai fazer nada? Que eu entrei aqui na sua frente? E ele me chamou de patrão de forma irônica, entendeu? Como se na cabeça dele eu me sentisse um patrão naquele lugar. Por ser diferente do resto das pessoas ali. E aí eu falei na hora, pode, entra lá e tal, tranquilo. E olha só que coisa louca, aí ele entrou, mijou lá e saiu. E quando ele saiu, eu ainda esperei ele, porque fora do banheiro, logo do lado da porta, tinha a pia. A pia não era dentro do banheiro, porque o banheiro era muito pequeno. Então a pia, pra lavar a mão, ficava lá de fora. Então ele saiu, lavou a mão. E depois que ele... Eu ainda nem entrei quando ele lavou a mão. Porque ele podia considerar que o banheiro ainda estava em uso, sabe? Se eu entrasse com ele lavando a mão. Eu falei, bom, vou esperar esse cara lavar a mão e ir embora. E aí quando ele lavou a mão, ele... Tipo... Agradeceu, falou, ah, obrigado aí então, não sei o que. Me chamou de patrão de novo. Mas dessa vez, sem ironia, ele tava num tom que eu... Pelo menos eu senti que foi amigável. Então o que eu imaginei foi que, tipo, ele me testou... E ele viu que eu não caí na dele. Eu não sei como é que funciona o mundo animal, entende? Mas eu imagino que seja isso. Que ele tenha jogado da maneira que ele consegue, né? Que o intelecto dele permite. Tenha jogado pra ver se eu era uma ameaça pra ele ali naquele lugar. E aí eu acho que nas minhas palavras, no meu jeito de agir, ele sentiu humildade. Então ele a partir disso ele parou de se sentir diminuído com a minha presença. A minha presença parou de ofender ele só por eu estar presente. Ele sentiu uma certa humildade em mim e eu fui aceito no bando, entendeu? Eu comecei a ser aceito como um deles. E aí eu fui, mijei e voltei para esses caras que eu tava. E aí esse cara que entrou na minha frente, ele não sabia que eu tava com esses caras e com esse cara em especial que é malandro também, que é respeitado lá. Ele não sabia que eu tava com esse cara. Então quando eu voltei pra perto dos caras e ele viu que eu tava com esses caras, ele chegou, cumprimentou todo mundo e me cumprimentou também. E olha que engraçado, a gente comecei a conversar com ele. E ele nem tocou no assunto, né, dele ter entrado na minha frente na fila, mas ele começou a conversar comigo de maneira cordial, assim. Eu realmente fui aceito no bando dele como um deles. Que coisa louca, né, cara? É um mundo animal em ação. Eu fui tipo num safari esse fim de semana passado. Ai, cara, por favor, não me denunciem, cara. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, sabe? Eu já sou um merda. Por favor, se você achou ofensivo esse negócio, só me ache um merda. Fala, puta, coitado desse cara é um merda, esse cara. É só uma piada, tá? Não façam nada comigo, por favor, cara. Agora chega, vamos ler umas merda de e-mail aqui. Tá, eu vou ler o primeiro e-mail aqui de um cara que ele... Esses caras, eu vou falar um negócio com vocês. Esses caras que tem 16 anos, 17, 18 anos, esses caras que gostam de memes, que só fica postando memes na internet o dia inteiro, que participa de chan, sabe? E de fórum, e de grupinho, grupo no Facebook de zoeira, página de zoeira, não sei o que, sabe? Bananal, sabe esses negócios? Esses caras acham que eu nasci ontem, bicho. Quando esses caras estavam chupando chupeta, chupando a teta da mãe com 3 anos de idade, eu já era esses caras, eu já era igual eles na internet, entendeu? Aí esse cara me mandou umas mensagens no Facebook, querendo me trollar, querendo jogar um bait, uma isca pra mim. Me chamando de machista, me chamando de não sei o que e tal, de que ele, tipo assim, que ele ia ficar esperando eu deletar o podcast que ele achou que tava ofensivo. Ah, deleta o quê? Caralho, parou de gravar aqui? Não. Não, não parou. Só deu uma doideira no microfone. E aí eu nem respondi, né, cara? Como eu já disse aqui, é raro eu responder no Facebook. Então, se você quer se comunicar comigo, responde, me manda e-mail. É thiago.caguiando@gmail.com. E aí ele percebeu que eu não ia responder. Quer dizer, ele me mandou umas 3 mensagens assim num dia, e aí eu não respondi. E aí no outro dia ele me mandou mais mensagens, tipo assim, tentando jogar outra isca. Só que é óbvio que eu não vou morder, porque eu não, sabe... Eu acho que ele queria que eu ficasse nervoso com ele, é óbvio, né? Todo troll é o que todo cara que tá, né, trollando, odeio esse termo, né? Mas é todo cara que tá zoando que é que o cara fique puto mesmo. E aí ele me mandou um e-mail que foi a terceira tentativa de isca que ele jogou pra mim. E aí eu vou ler o e-mail dele agora. Título do e-mail: você não me respondeu. Já que você não respondeu minha mensagem no Facebook, vou mandar por aqui. Eu não gostei do seu canal... Achei muita coisa que você fala ofensiva e você deveria respeitar mais as mulheres. Afinal, você veio de uma. Aí já ficou claro o troll do cara, né? E o troll fraco, cara. É o que eu falo. Vocês acham que eu nasci ontem, bicho? Tá, continuando aqui. Espero que você melhore e não diga coisas ofensivas, pois palavras também machucam. Você escreve muito bem e isso me preocupa muito. Eu acho que ele tá se referindo ao meu blog. Você que tá me ouvindo aí, eu tenho um blog, cara, você sabia disso? E o endereço dele é asiloexistencial.blogspot.com. Ou então só joga no Google asilo existencial que você acha. Você sabe como é que escreve asilo, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá. Você escreve muito bem e isso me preocupa muito, pois você está espalhando ensinamentos de gordofobia, misoginia... Que é o ódio a mulheres, avá, obrigado por me explicar o que é misoginia, eu não sabia. Entre outros, você e seus seguidores são machistas, ok? Se você quiser, eu te falo qual vídeo eu achei ofensivo, se eu quiser. Olha o ego do cara, quer dizer, eu sei que é trollagem, mas se fosse uma mensagem real, tipo, se você quiser, eu te falo qual vídeo eu achei ofensivo, em vez do cara chegar, eu achei esse vídeo ofensivo. Entende? Tá, se você quiser eu te falo qual vídeo eu achei ofensivo. Assim você pode fazer uma retratação ou até deletar o vídeo. Pra sua informação, eu mesmo já dei dislike no vídeo. Que troll fraco, cara, que troll fraco. Tá, teve um podcast seu que eu fiquei muito chateado, pois eu sou um pouco gordo. E quando vi que você falou mal de gordo, eu até chorei no dia. Fiquei muito magoado mesmo. Palavras machucam, Thiago. Achei que você era diferente, mas não passa de um valentão gordofóbico. Cara, mas em qual podcast eu te passei a impressão que eu não era um valentão gordofóbico? Que eu vou deletar esse podcast. Eu não sei de onde você tirou que eu era diferente, entendeu? Aí que tá o erro, cara. Você achou que eu era diferente. Não sei de onde. Me passa o podcast que você acha que eu era diferente. Que eu deleto, que aí fica só gordofobia e coisa de valentão e machista. Abraço e aguardo uma resposta. Tá aí a resposta, seu troll foi fraco. Foi muito fraco. Até porque eu entrei no Facebook do cara e vi coisa de Nando Moura, Cauê Moura também. Coisa de zoeirinha, de meme, de não sei o que, sabe? Então ele é esses cara. Quer dizer, Sabe uma criancinha inocente que descobriu agora o que é pegadinha e quer fazer uma pegadinha com o pai, só que o pai já sabe que ele tá tentando fazer uma pegadinha. Não, melhor, uma comparação melhor. Esse cara é um... Sabe uma criança que ganha um kit de mágica? Aqueles kit de criança de mágica que tem carta, que não sei o quê. E ele tá tentando fazer a mágica pro pai dele. Só que o pai sabe que aquilo não é verdade, entendeu? O pai sabe qual que é o truque por trás da mágica. O filho fala, olha essa corda aqui, pai, essa corda vai ficar dura. Vai... Aí a corda vai ficar dura, porque tem um arame dentro dela, uma coisa assim. O pai sabe qual que é o truque por trás da mágica e o filho tá achando que tá enganando o pai com aquela magiquinha, entendeu? É por isso que eu não fico com raiva desse cara, porque eu tô enxergando ele realmente como um filho meu e eu tô ficando... Eu tô sentindo compaixão por ele, tô com vontade de, sabe, de virar amigo desse cara e tentar mostrar pra esse cara... Fazer ele melhorar e tal, evoluir e tudo mais. Mas é isso aí, cara. Eu te respondi. Tá feliz ou não? Tem outro e-mail falando do meu blog aqui. E aí, Tiagueira, só passei pra te falar que o teu último texto no blog ficou muito bom. E esse muito bom tá em caixa alta. Muito bom, cara. Simplesmente genial. Olha, o cara me chamou de gênio. Vou ver se dou uma olhada nos livros que tu recomendaste. Parecem realmente interessantes. Eles são muito interessantes. Também adorei a recomendação dos sites. Os sites também são muito bons. Quanto a isso, só queria comentar sobre algo que me chamou a atenção. Por que o cara do Thulean Perspective, que é o Varg Vikernes, tem aquela fixação em deuses nórdicos e mitologia? Bom, ele tem fixação em deuses nórdicos porque ele é nórdico, ele é norueguês. Então ele não vai ter fixação em Jesus Cristo, porra, que é um judeu lá do deserto da puta que o pariu. Nem de Tupã, sabe? Nem de um deus indígena. Ele vai ter fixação em deuses nórdicos. Porque é os deuses da terra deles. Não é um fetiche igual nós brasileiros que temos coisa com nórdico. Ah, eu sou... como é que chama? Wicca, eu sou odinista, esses caras brasileiros... Com nariz de batata que gosta de Odin, sabe? Não é, ele não é esses caras. Ele é um cara que está seguindo a religião europeia natural da terra dele. Ele está realmente falando de deuses no sentido literal ou é algo mais filosófico, talvez? Sim, cara, é algo mais filosófico. Eu duvido muito que o Varg acredite mesmo em divindades, assim, que o Odin está lá no Valhalla, sentado naquele hall, festejando, bebendo e recebendo os nórdicos que morrem. Eu duvido muito que ele acredite nisso, literalmente. Ele fala de deuses como uma coisa, como você leu na postagem do meu blog, uma coisa arquetípica. Uma coisa que deve se ter como objetivo, sabe? Que deve se ter como base para você ser um homem, entendeu? Então eu vou agir como o mito diz, eu vou agir como o mito diz que esse deus age, eu vou agir como esse deus e eu vou me tornar esse deus. Então é como se fosse um objetivo inalcançável. É basicamente o que os heróis da Marvel, dessas coisas, desses filmes, fazem com os jovens de hoje. Porque já que tiramos Deus da nossa sociedade, a gente tem que substituir os mitos com outras coisas. Então é uma coisa para os jovens verem um exemplo de honra extrema ou de força extrema. Sabe, uma honra, uma honestidade sobre-humana. Ou uma força sobre-humana. Ou... uma bondade sobre-humana, que é uma coisa inalcançável, mas que serve como um norte, sabe? Uma coisa que você vai perseguir para sempre. Então é nesse sentido, acredito eu, que ele fale dos deuses, né? É mais como você tentar imitar um deus e você se tornar um ser humano melhor a cada dia e tal. E aí ele continua. O site é muito bom, mas isso pareceu meio bizarro até para mim. Abração, brother. Então tá, espero que tenha explicado aí para você. Vou só marcar aqui o seu e-mail como já lido, para eu não ter dúvida se eu li ou não no próximo podcast. Cadê? Ah, tá aqui. Tá, vamos lá. Os caras da Real. Cara, aproveitando que você citou os grupos da Real no seu blog, queria mandar aqui um vai tomar no cu para os dois últimos canais que entrevistaram o Petri. Tenho a nítida impressão que eles não fazem nada do que pregam e pensam que a vida é uma merda porque mulher é puta, além de que só perguntaram sobre mulher pro Petri e fizeram uma puta entrevista bosta. Fica aqui minha indignação, já que ele não vai ler no podcast dele, falou. Eu vi essa entrevista com uma dessas entrevistas, não sei qual foi. homens realistas, um negócio assim. Mas é, cara, um negócio totalmente deprimente, cara. E é mais deprimente ainda, porque eu vi que o canal do cara tem muito conteúdo. Ele não é um cara que começou semana passada, entendeu? Ele já tem vários conteúdos. E se você olhar do primeiro até o mais recente, é a mesma merda. É a mesma falta de capacidade de se comunicar desde o início. Por exemplo, o meu podcast é uma merda. Lógico, mas se você ouvir o primeiro não está disponibilizado no YouTube, mas está no Mediafire. Mas que seja, abre o podcast número 2 aí, desse podcast do Cagando e Andando, e abre um podcast recente agora. Você vai ver a diferença nítida que eu... Uma evolução nítida. Não estou dizendo que era ruim e ficou bom. Era uma merda e ficou menos merda. Mas é nítida que a melhora, entendeu? E esse cara não, ele não faz esforço nenhum para melhorar. Dá para ver pelas palavras dele que ele é arrogante. E que ele não faz nenhum tipo de autocrítica, que é o que eu acho que é o primordial na vida para se melhorar. É sempre procurar o erro. Procurar onde eu errei. Eu vou ouvir isso aqui não para me vangloriar, não para... Ou não só para simplesmente criticar e falar que tá uma merda. Eu vou tentar ver exatamente o que eu fiz que eu não gostaria de ter feito. E a partir daqui eu vou tentar melhorar. Realmente uma época no meu podcast, por exemplo, eu percebi que tava muito ruim, que eu tava com vários vícios de linguagem. Por exemplo, falar bom toda hora, começar as frases falando bom. Ou falando então, ou falando né, sabe, esse tipo de coisa. Ou falando tipo assim. Não que eu não faça hoje em dia, é lógico que todo mundo tem alguns vícios assim de linguagem, mas era uma coisa que eu me escorava muito. Porque quando você não está confortável com alguma coisa que você está fazendo, você utiliza muletas emocionais para ficar mais confortável naquela situação. É que nem gente que vai apresentar trabalho em frente à sala, né, a classe inteira, a faculdade e tal, e bota a mão no bolso, ou fica coçando o nariz toda hora, ou bota as mãos para trás, ou não sabe o que fazer com as mãos, aí ele vai e bota a mão no bolso. É uma forma dele se confortar daquele estresse que ele está passando. Então esse cara que entrevistou o Petri, deu pra perceber nas palavras dele que ele é um cara que tem um ego enorme. Deu pra ver que ele não se culpa por nada de ruim que acontece com ele. Esses caras que participam de grupos, eles geralmente são assim, né? Seja grupo feminista ou seja grupo de, sei lá, de cara da real. É sempre botando a culpa em outros seres humanos, sabe? E mesmo que a culpa seja de outros seres humanos, o cara não tem a capacidade de entender que a vida, a realidade é assim, a vida é assim. É difícil, é dificuldade, é uma merda, é injusta e tal, o cara não consegue aceitar. Justamente porque ele acha que alguém, sei lá, que ele merece um lugar que não seja ruim, entendeu? Ele merece um lugar que seja perfeito. Isso ele não tá nem percebendo. Caralho, tocou o interfone aqui, deixa eu atender essa merda. Beleza, voltei, já atendi essa bosta, era engano, um merda qualquer. Tá, mas onde eu tava? O cara não tá percebendo o que ele tá fazendo, entendeu? Ele não tá percebendo o motivo disso que ele tá fazendo na vida dele. Mas no fundo, no inconsciente, o motivo é... Ele se considera muito especial pra passar por essas coisas ruins. Ele se considera muito especial pra ser rejeitado por mulheres. Então a culpa é das mulheres, porque... É óbvio que ele não vai ser rejeitado porque ele é um merda, entendeu? E é isso que se passa no inconsciente dele. E isso se manifesta no consciente de que forma? Botando a culpa em mulheres. Ah, que mulher só quer saber de dinheiro, que mulher só não quer saber... Dizendo pro Petri que ele tinha que ter terminado o namoro com a ex-namorada dele no primeiro sinal de não sei o que lá, que o Petri fez coisa errada. Eu fico pensando, cara, esse cara provavelmente, pela voz dele, dá pra ver que ele é um cara... fisicamente inferior, entendeu? Dá pra ver que ele tem uma voz fraca. Ele tem uma voz de gente fraca mentalmente, fraca fisicamente. Digita aí no YouTube, bicho, sei lá, entrevista Arthur Petri, você vai ver. E não é porque o cara é nordestino, não. Porque tem cara que é nordestino e é macho. Quer dizer, tem muitos machos, inclusive, no Nordeste, mais do que aqui no Sudeste e no Sul. Mas esse cara em especial, ele é... Dá pra ver que o cara é frouxo. Dá pra sentir que o cara é desonesto, dá pra sentir que o cara é desonrado, dá pra sentir que ele é burro, dá pra sentir que ele é soberbo, que ele se acha muito bom. E justamente por ele se achar muito bom inconscientemente é que ele não consegue melhorar. É por isso que o primeiro vídeo que ele gravou e até o mais recente que ele gravou, que já tem um bom tempo, são iguais. Ele não consegue falar as palavras direito. Ele come sílabas das palavras, ele fala de um jeito preguiçoso, sabe? Então ele faz uns vídeos tipo assim, 10 coisas que você tem que melhorar que pra ser mais masculino, mais homem, não sei o quê. E ele não percebe nele mesmo que pra ser masculino ele precisa falar igual um homem. Ele tá falando igual um... Sabe, quem buscar isso aí no YouTube e ouvir vai entender o que eu tô falando. Fala de um jeito preguiçoso. Não faz um esforço pra organizar as palavras direito, fazer uma frase coesa, sabe? Que faça sentido. É óbvio que eu cometo esse erro aqui muitas vezes de não ter coesão e tal. Mas é uma coisa que eu me preocupo, entendeu? Esse é o ponto, é se preocupar com... Sabe, cara? Sei lá, bicho, é ruim pra caralho. O Petri salvou aquela entrevista. O cara não tem a menor ideia do que é ser um comunicador, do que é comunicação. Ele é um... Sei lá, bicho, ele é um coitado. E eu não falo isso tentando ofender ele, até porque ele não deve ser ouvinte meu, né? Pra ele esse podcast não deve fazer sentido nenhum. E ele deve achar que eu sou Mangina, que eu sou da Matrix. Mas é. Eu já estive no lugar dele, cara, com meus 16 anos. O que me preocupa é um cara, eu não sei a idade desse cara, mas o que me preocupa é um cara que tem mais de 20 anos, sei lá, e tá nessa ainda. E acha que é isso mesmo que é o caminho, entendeu? É como eu postei no meu blog, se você usou isso como ponto de partida, beleza. É um ótimo ponto de partida pra você conhecer que existe um lado obscuro das mulheres, que tem uma coisa que você pode aprender pra lidar melhor com elas, pra entender as suas frustrações, entender de onde vem a rejeição. Mas se prender a isso e fazer desses grupos a sua vida é, bicho, é o fim da picada. Mas enfim, você faz o que você quiser, todo mundo vai terminar morto essa merda mesmo. Então você passa o seu tempo do jeito que você quiser. Mas não é uma coisa que eu faria, entendeu? Só isso que eu tô dizendo. Tem mais alguma coisa no seu e-mail aqui? Tá, não. Acabou o seu e-mail. Beleza. Tá, outro e-mail falando do meu último post no blog. Então eu acho que... Eu nunca tinha recebido e-mail... Eu acho que não. Nunca tinha recebido e-mail sobre meu blog antes. E agora eu recebi. Então tá. Sobre o último post do Asilo Existencial. Parabéns pelo último post do blog. Acredito que foi um tapa na cara para muita gente. O trecho que mais me tocou foi o exemplo que você deu dos vikings. E sobre o ser foda em alguma coisa fora do básico. Há algum tempo atrás... Tá errado, cara. É há algum tempo só. Porque já é atrás, né? Você leu um e-mail que te mandei onde eu falava sobre fazer ou não a faculdade de educação física e após ler esse post, decidi finalmente me matricular. Gosto de instruir pessoas, vejo os gordos fudidos da academia e sempre procuro dar uns toques sobre alimentação, técnicas de treino e me dá satisfação em ver o cara evoluir, me procurar para pedir informação e agradecer por ter conseguido alcançar os resultados. É basicamente o que eu faço aqui nesse podcast, né? Eu falo umas coisas... E algumas pessoas veem algo proveitoso nisso e depois vêm me agradecer e me dizer alguma coisa. Na academia eu não falo porque eu tenho medo de ser arrogante, sabe? Eu não vou ver um gordo. Eu vejo, às vezes, os caras fazendo as coisas erradas, mas eu não aviso. Porque eu tenho muito medo de soar arrogante. Eu me julgo o tempo todo. Será que eu tô sendo arrogante e tal? Continuando. Vou me empenhar nisso. Ando perdido desde que tranquei a faculdade de psicologia... Pensei que cursando resolveria todos os problemas da minha vida e foi uma roubada. Continuo escrevendo no blog. Dica, o fundo preto e a cor da fonte dificulta muito a leitura. Se puder, troque essa porra. Abraço. Cara, eu já recebi essa reclamação umas duas vezes. Então você é tipo a terceira pessoa que reclama disso. Mas assim, cara, eu consigo ler perfeitamente, tanto no meu celular quanto no meu computador. Então, assim... E olha que eu enxergo mal, eu tenho miopia, eu uso óculos. Então... Se eu consigo enxergar, eu quero pessoas lendo meu blog que sejam no mínimo iguais a mim ou melhores. Então quem não consegue entender, quem não consegue ler porque a fonte tá difícil, alguma coisa assim, esse é um sinal pra você parar de ler o meu blog. Ou você se acostumar, igual eu me acostumei. Ok? Mas na verdade mesmo, eu só não vou mudar porque eu tenho preguiça. Tá, próximo e-mail. Com base na sua experiência, qual é o mais difícil de largar? Cigarro, punheta ou carboidratos lixosos? Bom, carboidratos lixosos é fácil. É só você não ser um merda, um pivete de merda. Punheta é fácil também. É mais difícil do que comida, mas é fácil também. Quer dizer, eu não posso decretar que largar carboidrato é fácil, porque eu sempre fui magro, né? Sempre fui em forma. Nunca fui um gordo de merda. Assim como eu já fui viciado em cigarro, deve ser parecido, né? Pra quem é gordo e é viciado em comer doce e tal. Deve ser parecido a dificuldade. Então, assim, você perguntou com base na minha experiência. Então, com base na minha experiência, o mais difícil de largar esses três foi o cigarro. De lavada, de longe, assim, mas muito mais difícil. Mas pode ser que pra alguns punheteiros aí, uns sabe esses caras que batem punheta, 10 punheta por dia? Dentre esses três, o mais difícil pra ele vai ser a punheta. Mas pra um gordo de merda, que só come Doritos, coxinha de catupiry, toma Coca-Cola todo dia, pra esse cara o mais difícil vai ser o carbo, né? Mas pra mim foi cigarro. Próximo e-mail, esse é muito grande também. O nome dos caras. Por que vocês criam fake, cara? Bota o seu nome, bicho. Ai, ai. Thiago, tu gostava dos vídeos do Ronald Rios? O cara hoje virou esquerdista. Quais seus 5 canais favoritos do YouTube? Cara, eu gostava dos vídeos do Ronald Rios. Aquele com a palavra Ronald Rios. Deve ter uns 10 anos já essa merda. Eu tô ligado que ele virou meio esquerdista. Mas eu não tenho raiva também do cara. Quer dizer, eu acho que ele merece tomar umas porradas na cara, entendeu? Meus canais favoritos do YouTube, cara, não sei. Tenho a menor ideia agora. O Thulian Perspective é um deles. E o resto, cara, sei lá, bicho. Menor ideia. Cara, será? Qual é o meu canal favorito do YouTube? Não tenho, cara. Eu não tenho, assim, coisas favoritas na vida. Eu tenho umas coisas que eu assisto e tal. Sei lá, bicho. Menor ideia. Tá, lido. Cigarro, tá. Fala, Thiago, cara, te conheci pelo Arthur e tô curtindo o teu trabalho. Tá bom. Seguinte, queria que tu explicasse como tá sendo pra ti largar o cigarro. Eu acabei de fumar um. Comecei a fumar faz uns 2 anos e tô pensando em parar. Abraço e um vai tomar no cu. É, cara, para se quiser, se não quiser, não para. É, o dano pro seu pulmão é irreversível, tá? Então, tipo, se você parar, o dano que você já causou já tá causado e nunca vai melhorar. Nunca vai voltar ao que era antes. Só isso que eu te digo. Mas você vai morrer de qualquer jeito, cara. Não adianta. Entendeu? Então, se você gosta muito, como eu gosto, eu tô pensando seriamente em voltar a fumar um maço por dia e pau no meu rabo. Foda-se vocês. Foda-se eu. Foda-se tudo. Mas se dependesse de mim só, eu voltaria, mas me atrapalha na academia, eu fico muito ofegante, não consigo treinar direito, e aí eu fico mais ocioso, né, mais sedentário, e acaba que a minha tristeza piora e tal, então é uma coisa que me prejudica de forma especial, bicho, de forma mais pesada, entendeu? Porque se fosse só o pulmão, bicho, eu tava fumando o dia inteiro. Além, e outro motivo é que o cigarro é caro também, né. Tá. Nos últimos meses eu cometi um erro grave na minha família. Eu chateei meus pais a um nível extremo. Estou muito angustiado e triste com essa situação. Tive várias chances de não fazer merda e acabei fazendo. Agora estou com um arrependimento tenebroso que está tirando a minha paz. Por favor, me dê algum conselho do que fazer. Bom, o que fazer? Tem conserto o que você fez? Conserte, tente consertar. Seus pais sabem? A merda vai ser muito, muito foda se você contar pros seus pais. Se tiver como, sempre opte por contar e ser sincero. Se não, se for uma merda muito grande, se você se abrir e tal, não conte, obviamente. Leve pro túmulo e bola pra frente, cara. A mentalidade estoica de que o que você não pode mudar já tá resolvido, sabe? O que não tem remédio já está remediado. Me faz muito bem, cara. Entendeu? Tipo, terminei com minha namorada, tô triste pra caralho. Uma coisa que me ajudou, né, quando eu terminei meu namoro, a passar a tristeza foi, tipo, cara, já tá feito o negócio, entendeu? Já passou. É igual um machucado, por exemplo, que você cortou o braço. Não tem como você descortar o braço, você passar um negócio que o corte vai sumir. O corte tá lá, então é melhor não ficar reclamando. Quebrou, quebrou, sabe? Os ditados do passado são sábios, cara. Não chorar o leite derramado. É basicamente isso. O que foi, foi. O que tá feito. E o que não tá feito, pode ser feito. Então faça. Tá bom, é isso. É isso que eu tenho pra te falar. Ah, vamos ver quanto tempo tem aqui. Já deu, né, cara? Já deu. Já deu. É bom que eu fico com muito e-mail pra ler nos próximos aí. Isso aí, cara. Leiam meu blog, mandem e-mails, me sigam nas merda tudo aí. E tá bom. Eu nunca sei o que eu falo no final, mas no final eu vou falar até mais e tchau. Até mais. Tchau.